Ei, DJ, aqui é a Valdete, meu gato. Toca um brega rasgado, lindo, vai. Essa é pra arrastar o chifre no asfalto, papai. Você não avisou pro meu coração. Estava passando só de visita, e o lance ia ser passageiro, que o ave na vez cairia perfeito pra mim. Lavei a roupa de cama, mas me foi do teu cheiro, tá entranhado em mim. Dei geral na casa toda e do coração esqueci. Fui no supermercado comprar alvejante que o meu acabou, mas o material de limpeza limpa a sujeira, não limpa amor. Não limpa amor. Não limpa amor. Chora, papai. Estúdio D, gravando tudo. Deu música, eu falei. Deu música, papai. Você não avisou pro meu coração. Estava passando só de visita, e o lance ia ser passageiro, e o ave na vez cairia perfeito pra mim. Lavei a roupa de cama, mas o infeliz do teu cheiro tá entranhado em mim. Terreirão na casa toda e do coração esqueci. Fui no supermercado comprar alvejante que o meu acabou, mas o material de limpeza limpa a sujeira, não limpa amor. Não limpa amor. Não limpa amor. Chora, bebê. Esse é o gordinho da sarradinha. Costa, vocês é porra!